Decadente 101 no ar. 101? Parece o que aconteceu com 101. Pula do 99 pra 101. Por acaso nós deixamos de saber como se conta? Não esqueceu, não. Isso aí é coisa do nosso matemático, senhor Cavalho. Não, não é nada disso. Nós prometemos que o programa 100 ia ser um programa especial. E a gente ainda quer que ele aconteça. Houve uma dificuldade de agendas, e aí não foi nem nossa, foi um pouco de conseguir compatibilidade da nossa agenda com a agenda do América. Então, mas é uma coisa que ainda está nos planos de acontecer. Então nós vamos guardar o número 100 para quando a gente conseguir fazer esse programa especial. E por enquanto vocês fiquem satisfeitos, continue aí com a contagem numérica, que isso não é tão importante assim, vamos combinar, né? O 100 a gente vai guardar então, por ser um número redondinho, para esse programa que eu acho que vai ser muito bacana, acho que vocês vão gostar pra caramba. E que será em vídeo, não será só em áudio, como é de costume dos nossos programas. Mas, ainda que esse não seja o centésimo, e mesmo que a gente botasse o nome dele de programa 100, ele também não seria o centésimo de alguma forma. Porque se você for olhar no nosso canal do YouTube, nós estamos com 109 vídeos publicados já nesse um ano e meio que a gente vai completar no domingo, dia 1º de outubro. Nesse tempo, a gente teve 14.238 cornetas nos ouvindo, nos assistindo, isso só no YouTube, sem contabilizar os downloads que são feitos direto no site, quem tem agregador de podcast. Esse aqui é basicamente a galera que acompanhou ao vivo. É claro que não são usuários únicos, mas enfim. Essa turma assistiu 206.105 minutos e cornetaram 2.303 vezes. Foram 2.303 comentários. E nesse um ano e meio, nesse centésimo programa, que por mais que não seja nada além do que a gente faz habitualmente, eu acho que vale a pena a gente recordar, a gente cansa de falar aqui que quem faz esse programa são vocês, e a gente teve muita participação nesse programa, teve muita gente que veio aqui para participar com a gente mantém o convite sempre aberto, e já passaram por aqui seu Adolfo Parenzi, a Anne Araújo, o Arthur Sanazarro, Brendo Manuel, Cristiano de Almeida, Cristiano Mendes da Barra Una, a Dani Rangel, Felipe de Leucas, Felipe Reis, Guilherme Chaves, o Hugo Schmidt, o JP, participou lá do Deca Brand, ainda não entrou aqui no Decadentes, mas já participou lá do Deca Brand. João Pedro Maiani, Lucas Almeida, Marcos Grassi, Mari Halma, Marim Monteiro, Miguel Jabu, Rony Franks, o Formiga, o exuberante lateral esquerdo Formiga, Samuel Pimenta, que também lá no Deca Brand, o Thales Maciel. E entre os convidados adversários tivemos aqui o Jota Finkler, que é o primeiro que retorna e é o primeiro que vem fazer o jogo do retorno com a gente, o Vinícius Assing do Figueira, o Vinícius de Paula lá do Santa Cruz, lá do Arquibancada Coral. A gente vai ter outro jogo contra o Santa também aí nas próximas rodadas, certamente mais algum deles vai vir participar com a gente, o Diego Ivan, torcedor do ABC, Matheus Rocha do Náutico e o Lucas Pezão, torcedor do Guarani. É isso, gente, é um pouquinho só dessa história de um ano e meio de Decadentes, de 100 programas de Decadentes, que a gente vai, de certa forma, lembrar hoje, para reforçar mais uma vez o convite de que venham participar. E aí eu vou sugerir um pequeno experimento. A maioria das vezes a pessoa até pensa, pô, queria participar, vou, não vou, e a vergonhinha bate. Bate ali, a pessoa fica encabulada, não, chegar lá não vou saber falar, e que não sei o que, patati patatá. Fala que todos nós que começamos isso aqui, a gente começou também sem qualquer know-how do que a gente está fazendo. A gente continua sem saber, mas a gente melhorou um pouquinho. O exercício que eu proponho é o seguinte: se você está com vergonha de vir participar, faz o seguinte. Entra lá no decadentes.com.br ou procura no Google direto Decadentes, aí você bota lá tralha, né? Hashtag 001 e vai ouvir o primeiro programa que nós fizemos. O primeiríssimo programa. Tá lá no site, se você entrar no site, procurar lá também 001, você vai achar lá o primeiríssimo programa. Não precisa ouvir ele inteiro. Só dá um play e começa a ouvir ali os primeiros 5, 10 minutos. Você vai ver a diferença que era. No primeiro fomos só eu, o Alisson e o Corneta, que não tá aqui, porque tá lá quarta-feira, dia de ralar, né? Você vai ver que foi a dinâmica é completamente diferente, o jeito que a gente está falando, entendeu? É uma coisa que a gente foi construindo, e no início, logicamente, a gente não sabia o que estava fazendo. Você vê que não tem a mesma qualidade. Isso não é uma coisa, nem sequer é uma particularidade nossa. Se você for pegar qualquer podcast por aí, você sempre vai ver os apresentadores comentando: nossa, aquele primeiro programa é horrível. O nosso também é horrível. Mas é isso que eu quero que vocês vejam, que não tem mistério, dá pra vir, dá pra fazer, é conversa de boteco, só que a gente faz pela internet, cada um na sua casa, no conforto do lar, e transmitindo pra mais um bando de bobo que fica ouvindo lá daí, certo? Então é isso, senhores, apresentando então os comparsas da noite, seu Alisson Fernandes, dá seu boa noite. Boa noite, belíssima apresentação, muito bacana a gente completar aí o programa 100, sem ser o programa 100, mas que é o 100 nos nossos corações. E bacana demais a gente conseguir seguir com isso aqui, com pouquíssima audiência, mas com a galera que curte, é bem fiel e já considera bastante o Decadentes. Eu costumo falar que a gente tem baixa audiência, mas dá um rebuliço legal. A gente já teve áudio até de presidente da América falando sobre o programa, diretores e tal, da torcida, com muita gente que a gente conhece, que a gente conversa, todo mundo conhece, já ouviu falar sobre o programa, por mais que não escute toda semana. Então, o nosso objetivo, que desde o início sempre foi conversar sobre o América aqui de forma despretensiosa e levar para o americano, que tem tão pouco espaço na mídia tradicional aqui mineira, um tempo a mais sobre a América, acho que a gente cumpre isso perfeitamente. Para quem quer ouvir falar sobre a América, é o único espaço onde se tem uma hora e meia aí dedicada ao clube, todo santo jogo. Então, mesmo nas derrotas, que é o caso desse de agora, perdemos lá pro Inter, mas vamos embora, segue o jogo, muito feliz pelo programa 100. Campeonato segue, né? Bem lembrado, viu? Eu até podia ter preparado aqui para botar no ar, nós recebemos mesmo agora, nesse final de semana, um áudio do Alencarzinho parabenizando pelo 100º programa. O Alencar, Jota, você que não conhece, é o presidente do América, presidente do Conselho Diretor do América, e ele mandou um áudio para a gente. Com certeza esse áudio vai entrar no programa 100, de verdade, entre aspas. Aí eu vou botar, vocês vão ouvir isso tudo. E é isso, gente. Precisamos de vocês para fazer isso acontecer. Seu Sérgio Tavares, eu ouvi dizer que o senhor não estaria aqui hoje, que tinha um aniversário para comparecer, mas furou? Isso aí é intriga da oposição, né? Os invejosos ficam soltando esses boatinhos aí. Pode ignorar. Diga. Eu quero dizer o seguinte, que indo na sua fala aí da galera para participar e não sei o quê, que o primeiro foi uma bosta e tal, nós melhoramos e tal. Eu quero dizer aqui que eu fui o primeiro a criticar essa bodega aqui. Se vocês forem lá no YouTube, vão ver lá que eu postei lá. Tá ruim pra caralho. Primitivo. Você foi nosso primeiro fã. Aí, primeiro fã, tá vendo? O primeiro hater, o Alisson. É aquele que mantém aquela relação de amor e ódio, entendeu? Aí quando você traz pra perto e abraça, isso vira uma paixão, rapaz. Eu sou apaixonado por vocês, isso é verdade. Muito bem. E falando do aniversário, então, parabéns para o professor Anderson Moreira, que está hoje completando 46 primaveras, é isso? Acho que é isso. O Sérgio sabe, né, Sérgio? 46 primaveras, é isso mesmo. E abrindo espaço para o convidado da noite que está retornando, já falei aqui, seu Jota Finkler, seja bem-vindo, está mais feliz que todo mundo aqui, né? Senhores, primeiramente, boa noite a todos, dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, dizer que é uma satisfação enorme estar retornando aqui a esse espaço tão importante, de um time tão simpático, dizer que eu sou o Nostradamus desse programa, porque eu disse que o América e o Internacional, de mãos dadas, estariam na Série A em 2018. É bem verdade que depois daquela gravação eu tomei alguns sustos, alguns rivotrios, mas a gente retorna aqui. Brincadeiras à parte, é uma iniciativa fantástica, Decadentes. Eu gosto muito da ideia de vocês, não à toa tô aqui hoje. Dizer, não me queiram mal, eu não fiz gol em ninguém ontem, pelo amor de Deus, vocês já me xingaram na chegada aqui. Eu não tenho culpa, mas a mãe de alguém tinha que chorar ontem. Pronto. Dá os parabéns pro América, que talvez um dos poucos times do Brasil que tá conseguindo tomar 2 gols do Nico Lopes. Pra quem fez gol aí em Minas e aqui, isso é incrível. Para quem tá ouvindo só agora, a gente já deu uma enquadrada no Jota antes de entrar no ar e falamos que não vamos suportar essa alegria dele hoje, não. Eu tô suando frio, meus amigos. Hoje ainda é aniversário de casamento, eu não teria motivo para... Não, tô brincando. Olha aí. Pra querida esposa, que tá um registro aí pra eternidade. É que ela não tá perto, senão eu já teria morrido nesse momento. Mas, mas assim, ó, francamente, se você já me permite, eu vou avançar um pouquinho no sinal aqui. Melhor jogo da Série B ontem no Beira-Rio. É, nós fomos privilegiados de ter os nossos times envolvidos nessa partida. E qualquer coisa poderia acontecer naquele segundo tempo, que caiu em qualidade, é bem verdade, a gente tem que lembrar disso, mas que teve emoção do início ao fim. Ô Jota, já vou também furar aqui o script, vou te fazer uma pergunta. O narrador ontem, que acho que é daí, do Rio Grande do Sul, disse que o América foi o time com postura mais corajosa ao enfrentar o Internacional aí no Beira-Rio nessa Série B. Você... Sim. Com certeza acompanhou todos os jogos do Inter, você concorda com isso? O que você achou? Concordo. Não só a postura ofensiva, mas também o time mais organizado que enfrentou o Internacional nesse ano, junto à Série B, é bem verdade, porque na Copa do Brasil o Inter chegou a ter confrontos com o Corinthians, e esse Corinthians aí que tá todo mundo encantado, que o próprio Internacional eliminou e nos deu uma esperança danada, né, mas depois não se comprovou, e depois o Palmeiras também foi um outro adversário do Inter. O América foi um dos times mais organizados, eu fiquei muito surpreso com a postura do América ontem. O primeiro gol do Internacional, ele é de uma jogada muito bem construída pelo lado esquerdo e um cruzamento do D'Alessandro de pé direito, que é totalmente incomum. E ali eu acho que talvez é um dos únicos erros da zaga do América na partida. Porque no segundo gol é um lance mais inusitado, né? O Camilo dá um passe de cabelo pro Nico, né? A bola é totalmente... Ele não queria fazer aquilo. Ele deu uma casquinha para dentro da área e o Nico também, com o pé direito, que não é o bom, acabou fazendo o gol. Mas o América teve, no segundo tempo, duas chances importantíssimas, duas chances muito claras de gol, ainda que o Charles também tenha perdido um gol com o goleiro já caído, né, com o gol aberto também no final do jogo. E tudo isso, se a gente for... Seria o terceiro, evidentemente, mas se a gente for elencando aqui lance por lance, nós vamos cada vez mais comprovar isso que eu falei no início, eu acredito que os amigos até concordam, de que o jogo foi muito bom. Agora, a postura do América de não temer o Inter dentro do Beira-Rio e propor o jogo ofensivo foi fantástico. E normalmente os times que vêm jogar contra o Inter no Beira-Rio, eles se fecham, eles ficam esperando o Internacional para sair no erro. O Inter tem uma derrota para o Boa Esporte dentro do Beira-Rio nesse sentido, o Boa tem um chute a gol e faz 1-0. Qual o público ontem, Jota? 36 mil pessoas. Um público maior do que o que tem ido na média? Sim, maior. Eram esperados, inclusive, 35 mil torcedores, né? Porque acho que choveu. Não choveu. Teve, é fim de mês, né? Também a coisa não tá fácil pra ninguém, né? E o Inter encarou muito essa partida, eu acho que muito até do nervosismo do jogo, e a prova de que o Inter respeitou muito o América, que encarou esse jogo como uma final de campeonato. A gente pode olhar, os jogadores comemoram o final do jogo, né? Vocês viram isso. E isso é fantástico, mostra que América e Inter são, hoje na Série B, os dois melhores times. A tabela mostra isso e o jogo de ontem mostra isso. E eu, inclusive, diria para vocês, não tem nada decidido. Inter e América vão brigar pau a pau até o final pelo título. Exatamente. E o caminho dos dois, assim... É um crime eu falar isso, mas se a gente for analisar as colocações dos times que nós vamos enfrentar daqui para frente... Pedreira mesmo, o América vai pegar o Paraná. E o Inter também. O Inter ainda pega Paraná, pega o Vila, que tá brigando para subir, pega Ceará, que tá... Por mais que não estejam mostrando futebol exuberante esses outros times, mas estão brigando para subir ali. Vila Nova, o Ceará, se eu não me engano, eu acho que é até fora de casa que o Inter vai enfrentar. Não. Ceará e Vila no Beira-Rio. Ceará e Vila no Beira. É o Paraná que é fora, não é isso? Isso, esse é chato pra caramba. O Paraná é fora, a gente vai enfrentar o Paraná dentro de casa. Então, assim, nenhum dos dois times, nem a América, nem o Inter, podem acreditar que vão ter 100% de aproveitamento nessa reta final, porque não vão ter. Futebol não é assim que funciona. Exato. Então, assim, mesmo título, é claro que a gente fica agora com 3 pontos atrás, correndo atrás, voltando a buscar, mas mesmo título não está definido e não. Vou falar ainda mais. Eu não duvido se o Paraná chegar para essa briga de título também, não. Porque o Paraná tá numa arrancada, a gente tava falando aqui fora, o Paraná tá vindo numa arrancada que tá impressionando. É. Tá jogando futebol redondinho e conseguindo muitos bons resultados. E deu pancadaria lá, né? Ainda teve aquele lance de pancadaria lá entre o Lisca, que foi demitido e tal. Tinha tudo para mergulhar numa crise o Paraná, mas não, parece que limparam o ambiente. limpar. Eu acabei, acho que, interrompendo o Sérgio aí, perdão. Pode terminar. Não, e dizer que esse Paraná, se ele fizer valer esses confrontos diretos com o Inter e América, ele pode sim pintar como um postulante a título, sem dúvida. Sim, exatamente. Eu ia falar só para complementar isso que vocês falaram. Os últimos 4 jogos foi esse período de jogos mais difíceis do América, né? Então, até para avaliar o América, eu peguei os últimos 4 jogos. O Paraná fez 12 pontos nos últimos 4 jogos. Quem foi em seguida foi o Oeste, fez 10 pontos. O Inter fez 9, o Juventude fez 8 e o América fez 7. O América não acho que foi mal nesses 4 jogos, porque eram os jogos mais difíceis. Sim. Mas, sem dúvida, o Paraná está numa arrancada espetacular. Ô Sérgio, você consegue, se for rápido aí pra você, pegar a classificação da América no segundo turno? Como que a gente tá no segundo turno? Quantos pontos nós estamos, ou a classificação, a posição? Classificação. E também a distância do primeiro, do que fez mais pontos, que deve ser o Inter. Isso eu não tenho aqui, aí tem que buscar, tem que ver se tem algum site que tenha isso. Entendi, tranquilo. Beleza. Se a gente olhar os últimos 10 jogos do Internacional, ele tem uma derrota, que é justamente o que coloca... O que o Sérgio disse ali de 5 jogos e 4 vitórias, né? 3 vezes 9. É matemática aqui não é o forte, pessoal, não se apavorem. Mas enfim, essa situação aí do Internacional, ele perde um clássico regional para o Juventude, né? Querendo ou não, o Juventude vira o Barcelona contra o Inter sempre. Algumas vezes se deu mal e tal, mas tem um histórico muito positivo também, ainda que a história mostre outros números. Mas enfim, é um time que se motiva. E o América não tem nenhum clássico regional para jogar, né? Não, tem o Boa, que é de Minas, mas não chega a ser um clássico regional. É freguês, eu ia dizer isso, né? Eu lembro sempre. Uma vitória simbólica desses últimos jogos que eu vi do América, até falando do América, tá? Eu assisti alguns dos últimos jogos do América. Uma vitória simbólica, que eu acho que é um jogo que o América até não tem um grande desempenho, mas tem o resultado, e isso é fantástico. Foi contra o Paysandu, né? Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. O América sofreu alguma pressão e tal, mas foi precisão cirúrgica para ganhar o jogo. E isso mostra um time que vai subir. Não adianta ter azar, aquela coisa toda, não conseguiu vencer lá, mas faltou pouco. Não, o América, ele é um time que ele joga com precisão cirúrgica, é um time que ele não sobra em algumas partidas, mas ele consegue o resultado. E isso é muito importante. Isso vem ao encontro que a gente estava falando fora de um outro técnico aí, que eu não vou citar. Mas ponto. Que é rival, né? A gente não gosta dos caras, então deixa assim. Mas pra quê? Pra que fazer polêmica numa hora dessas? Mas eu acho que não temos dúvida de que América e Internacional estão na Série A. Aqui, antes da gente entrar no jogo em si, eu quero fazer um comentário aqui que não tem nada a ver com futebol, mas é só porque eu achei fantástico, velho. Eu queria registrar isso. Teve um show do The Who na terça-feira, no Beira-Rio. Isso. Menos de 24 horas antes do jogo, os caras desmontaram toda a estrutura de um show do The Who em menos de 24 horas, a ponto de ter um jogo no outro dia. Velho, eu já trabalhei com um evento muito menor que isso, e eu sei o sufoco que é para você conseguir desmontar um evento desse naipe. Eu fiquei, sinceramente, quando falaram que iam adiar o jogo de terça pra quarta, eu pensei que o show ia ser tipo domingo, e aí os caras iam levar até a quarta pra desmontar tudo, deixar tudo em ordem. Os caras desmontaram tudo de terça pra quarta. Tô falando isso pelo seguinte, principalmente pela fase que a gente passa no nosso país, a gente tende a ter o pessimismo de que o país é uma bosta, de que a gente não sabe fazer nada e tal. Quando a gente quer, a gente faz coisas fantásticas nesse país. Eu achei sensacional. Muito bem. Então, só antes, só para não ficar distante, o Adolfo está trazendo aquela informação do segundo turno aqui. Ó. Diz que o América no segundo turno é o sexto. Adolfo, manda o currículo para a gente aí, viu? Porque a gente tem cara aqui que passa do 99 para o 101, Adolfo. Pior que eu acabei de achar aqui também, mas vai daí. Então, manda aí, Sérgio. Primeiro é o Paraná, tem 19 pontos. Inter em segundo com 18. Oeste em terceiro com 14. Vila Nova em quarto com 13. Criciúma e junto com a América com 12. Criciúma tem o quê? Deixa eu ver. Saldo é igual. Gols pró é maior. Então, por isso que eles estão na frente. É isso, o América fica em sexto. Muito bem, o Adolfo ainda completa aqui que o melhor aproveitamento, que é o do Paraná, está no retorno com 90,48% de aproveitamento. Fantástico. Agora, esse sexto lugar do América no segundo turno, claro que não é nada de desesperador e tal, porque o desempenho da equipe dentro de campo continua bom, continua com bons jogos, mas é fato de que o resultado, por algum motivo, ele deu a performance em termos de resultado deu uma diminuída. Nosso rendimento é 57,14%, também informação que o Adolfo está passando aqui. Se a gente ponderar que a sequência de jogos mais difíceis que o América teve, a ausência do Bill, o fato de ter perdido alguns jogadores importantes aí nesse meio tempo, não acho que haja nada de que deva preocupar o torcedor americano, não. E 57%, é claro que não é aproveitamento de quem sobe, né, quanto mais de título, mas não chega a ser um aproveitamento desastroso também. Tá, é, e tem outra coisa. É aproveitamento de quem sobe, sim, viu? 57, é? Eu acho. 57%, não 57 pontos. Puta, se pensar em ponto, desculpa. Isso. É, e outra coisa também, Henrique, é que eu me lembro muito bem do primeiro turno, e aí o Jota Finkler também participou com a gente junto com o Inter, até aquele momento contra o Inter ali, foi também um momento em que o América vacilava, patinava e tal. De repente o jogo do América não encaixou tão bem com esses primeiros adversários. Eu lembro que o América deslanchou, foi depois. Agora vem uma sequência que de repente a gente consiga encaixar o jogo novamente. Tomara. Muito bem, então vamos falar do jogo, seu Alisson. Vamos sim. Dá sua resenha aí, porque eu fiquei esperando o Sport TV começar a passar o jogo, e perdi os 12 primeiros minutos da partida. É, você perdeu talvez o momento em que ficou mais evidente que o América ia jogar um jogo ativo, que o América ia buscar o jogo. O América começou e até ali os 10, 12, foi o momento em que o América chegou a impressionar, e talvez o Inter tenha até se assustado um pouquinho com aquele início ali. América jogando, o Inter dando algum espaço ali no meio campo, o América conseguindo sair bem com a bola, Mateuzinho aparecendo, Luan também, e o América conseguindo em chutes de fora da área, mostrar para o Inter ali que a coisa ia ser um pouco diferente dos jogos que o Inter costuma ter lá no Beira-Rio, na Série B. Depois ali dos 15, o Inter começou a se encaixar melhor, começou a se defender um pouco melhor, e com isso começou a mostrar suas garras ofensivas. E aí, para mim, no primeiro tempo, o jogo foi pau a pau até o fim do primeiro tempo ali. Inter conseguindo seus ataques, a América também e tal. E aí, o primeiro gol do Inter sai no primeiro tempo, é isso? Sim. Primeiro tempo. Isso, sai no primeiro tempo. Já para a virada do segundo tempo, achei que o América também volta. O América empata ainda no primeiro tempo também, né? Isso. Com o chute do Luan. Luan só faz gol esbarrando em alguém, vocês já repararam isso? Ele só faz gol de tabela no zagueiro. Impressionante. Mas tá fazendo, então tá bom, é o artilheiro do América na Série B. Então, mais um gol de tabelinha lá com o zagueiro. E pro segundo tempo, achei que o América também voltou bem. O jogo tava aberto, um jogo, como o Jota falou, de alto nível. O treinador do Inter deu entrevista falando que foi um jogo muito melhor tecnicamente que vários jogos da Série A, e eu concordo com ele. Tem muitos jogos de Série A que eu acompanho aí que não tem aquele nível técnico. E isso é muito bom pra gente, porque além de subir, é importante subir sabendo que não está tão longe assim, de repente você não esteja tão longe assim, tecnicamente, da Série A, pra gente não ficar nesse ioiô de sempre, de sobe e desce. E só aproveitando o gancho, a gente tem notícia de que o América já está se mexendo pro elenco do ano que vem. Isso. E aí o América continuou medindo forças ali com o Inter, até um lance que para mim foi crucial. A gente vai debater isso aí, eu fiquei muito puto, que foi aquele lance do João Ricardo, em que para mim foi uma cera demasiada. Para mim aquilo é algo que depõe contra o seu time, é algo que mostra pro adversário que você tá praticando um antijogo e que você tá razoavelmente satisfeito com aquilo. Eu sempre sinto que o adversário cresce depois daquilo. E aí, sei que vocês vão me opor, porque a gente já conversou ontem, mas para mim aquilo foi crucial para a dinâmica da partida. Aquilo fez, de repente, o Inter ganhar moral ali e ir para cima. E quando você dá moral, dá campo e dá poderio mental para um adversário do naipe do Inter, para uma Série B, fica muito difícil. Ali achei que foi crucial para o Inter crescer. Claro que o gol não sai por causa do João, também não por causa do Leal. Claro que o Leal é um goleiro de razoavelmente ali equiparado com o João Ricardo, mas para mim é pela questão moral do jogo. Quando você faz aquilo ali, você dá um sinal de fraqueza muito grande para mim. E ali, para mim, o Inter cresceu, conseguiu o seu gol, e a partir do momento do que o Inter fez o gol, viu o América um pouco abaixo. Mas no final, aí eu acho que a gente para avaliar esse jogo, eu avalio separando duas coisas. Resultado. Um resultado muito ruim. É, não que seja desesperador perder pro Inter, tá na faixa do normal, mas ruim pela briga pelo título. De fato, o Inter agora dá uma guinada maior rumo ao título e o América... Esse resultado talvez nos leve para um caminho mais bem trilhado para o acesso. E o título começa a ficar um pouquinho mais difícil, apesar de que dá. Agora, em termos de desempenho, em termos de resultado, não é bom. Mas em termos de desempenho, é muito bom ver que o América conseguiu fazer frente, conseguiu fazer um jogo em nível de Série A contra o Inter, num estádio relativamente cheio, um adversário... de Série A, com um elenco de Série A, jogando um futebol de Série A. Eu acho que é muito mais importante para a gente que é americano ver que o desempenho foi desse nível do que, por exemplo, algum time que, se não me engano, o Boa ganhou do Inter lá, numa cagada danada. Mas sim, o Boa ganhou numa sorte. Então eu prefiro ver o desempenho que o América teve com uma derrota neste momento, já que o acesso está razoavelmente encaminhado para a gente, do que um desempenho muito ruim e uma vitória na sorte. Acho que você tem razão. Eu até comentei ontem no Twitter e eu não consigo me recordar de outro momento em que isso tivesse acontecido, mas ontem eu saí, claro que chateado, adoraria trazer pelo menos um pontinho de volta, três melhor ainda, mas eu saí satisfeito com o time do América, apesar da derrota. Não me lembro de outra situação em que eu tivesse ficado tão satisfeito com a apresentação do América, mesmo tendo resultado ruim dentro de campo. Foi uma partida sublime, a gente vai ficar repetindo o tempo inteiro que foi uma partida de Série A, porque ela foi. Não à toa a CBF colocou o jogo quarta-feira, sabia o que estava fazendo. É bom ver o América encaixado assim, saber que o grupo está coeso, que a diretoria está se mexendo para, na medida do possível, manter esse mesmo grupo, com reforços, é claro, mas aquilo que já está dando certo, manter para a próxima temporada. Aproveita que é aniversário do Anderson, já dá uma renovação de contrato para ele de presente. 5 anos. 5 anos! Coisa pouca. E vamos ver. Sobre a questão do João Ricardo, vamos lá, vamos entrar no lance mais polêmico do jogo. Eu achei que o amarelo coube bem. Eu explico. Se tivesse saído vermelho, eu não me espantaria. Acho que ele teria sido bem aplicado. Contudo, eu queria muito ter revisto o lance mais vezes, ter visto o replay. Só que, tanto ontem, durante o jogo, quanto hoje, eu entrei aqui agora, a Globo.com não mostra esse lance como sendo um dos melhores momentos do jogo. Nem como lance importante do jogo. No segundo tempo, eles têm um lance aqui aos 13 minutos, depois o próximo lance vai ser só o segundo gol do Inter, aos 40 já do segundo tempo. Então esse lancezinho não mostrou. Primeiramente, só sobre o cartão, expulsão ou não. Se fosse expulso, ok, por como foi a jogada, faz sentido. Porém, por que eu acredito que não era assim... galinha morta de que deveria ser expulsão ou não. Na minha visão, e aí dizendo, repetindo que eu não consegui rever o lance mais vezes, quem é que toca a bola? É o Damião? William Pottker. William Pottker, muito bem. O Pottker toca na bola e bota ela pra frente e tem um choque com o João Ricardo. Para mim, ele não toca aquela bola em direção ao gol. Para mim, aquela jogada não seguiria em direção ao gol. E eu tenho dúvidas até de que o Pottker conseguiria chegar nessa bola depois. Essa foi a impressão que eu tive vendo o jogo ali naquele momento. E aí, se passou algum replay ali na hora, foi o que eu consegui ver também, e eu gostaria de ter visto com mais calma, tentando parar a jogada e analisando um pouco mais calma, mas não consegui porque não entrou nos melhores momentos. Então eu tive essa impressão de que a bola é tocada, então que ela não está indo necessariamente em direção ao gol. E eu tenho dúvida de que, se com a velocidade com que ela foi tocada, o Pottker chegaria na bola. Desta forma, para mim, Henrique, eu entendo que faz sentido, sim, o cartão amarelo, porque apesar da obstrução, apesar da falta e tal, o vermelho não é, né, gente, sempre bom lembrar, não é pelo último jogador, mas sim por anular uma jogada clara em direção ao gol. Teve até um lance, digamos, similar, que até... ficou engraçado, que comentando com a menina do Twitter, ela falou, era para vermelho, eu argumentando que não, falando do lance do João Ricardo, mas no final das contas ela estava falando de outro lance anterior, que foi aquela falta do Alessandro no Juninho. também não era falta para cartão vermelho ali. O Juninho não está indo em direção ao gol. É, o Juninho toca na frente, sofre a falta sim, é uma falta um pouco mais dura, merece o amarelo, mas acho que o D'Alessandro era o último homem, o penúltimo, né? Porque havia o goleiro ainda debaixo da meta do Inter, mas assim, também não era para expulsão. Não fazia sentido porque não era uma jogada em direção ao gol. Então, essa foi a interpretação que eu tive. Por isso que eu argumentei de que o amarelo, tal qual eu não acharia o vermelho absurdo, eu não acho o amarelo absurdo também. Com relação à cera do João Ricardo, que fez o Alisson perder ainda mais cabelo, aí assim, a gente sabe, a gente já criticou várias vezes o João Ricardo por causa de cera, N vezes. A gente já elogiou porque ele deu uma melhoradinha, não foi, Alisson? Sim, a gente acredita que o Ederson está trabalhando ele e tal, com isso, melhorou um pouco esse negócio da cera, mas naquele ponto específico, eu acho que ele fez o certo. Por quê? Eu, de fato, acredito que ele tenha se machucado. Eu acredito piamente que ele se machucou. Não foi fingimento. Ele não sairia daquele jogo se ele não tivesse machucado de fato. E a partir desse momento, ele se machucou, vai ser necessária a substituição. Sai, não sai? Porra, goleiro reserva é um cara que quase nunca joga. O Fernando Leal, então, jogou acho que uma partida esse ano. Não, nenhuma. Nenhuma. Ele não entrou num jogo, não? Não, o João Ricardo tinha jogado todos os 43 jogos da temporada. Esse foi o primeiro que ele não jogou os 90 minutos. Mas nem no Mineiro não teve uma substituição, nem no não. Mineiro, nem no Mineiro. Então, na minha cabeça, ele tinha substituído o João Ricardo uma vez. Parando pra pensar agora, eu acho que era um vídeo do América no treinamento. Agora eu tô lembrando. Mas enfim, então, tá aí. O Fernando Leal, que é um grande goleiro, e a gente tem segurança nele também, mas ele não estava aquecido. Goleiro geralmente no banco fica nem de luva, é perninha pro alto, não tem a menor expectativa de entrar. O jogador que tem a menor expectativa de entrar no banco geralmente é o goleiro reserva, e aí ele precisa de tempo para aquecer também, para aquecer de forma correta, de aquecer a ponto de já entrar ligado num jogo que estava, por mais que tenha caído um pouquinho a qualidade técnica do segundo tempo, continuava um jogo muito corrido. Era bola lá e cá o tempo inteiro. Então, assim, acho que faz parte da estratégia ganhar esse tempinho. Não achei absurdo. E eu nem acho, sinceramente, que o João tenha feito isso tudo só para ganhar tempo. Eu acho que ele, de fato, não queria sair do campo. Ele queria tentar um pouco mais. E a hora que viu que não deu, não deu. E aí foi. Mas, então, eu discordo do Alisson nesse ponto só por esses detalhezinhos. Mas eu já dei uma acalmada, viu, Henrique? Se o programa fosse ontem... Ontem o senhor tava a filha, tá? Tava até engraçado. Jota, o que você acha dessas bobagens que nós falamos? Era pra vermelho? Bobagem alguma. Opiniões, pluralidade de opiniões, a gente tem que ter sempre. Eu queria colocar só uma outra situação. Henrique, eu tô preocupado contigo, Henrique. Tu confundiu um goleiro que visses um vídeo no treino, depois tu não acha a pontuação no segundo turno, e tinha mais uma outra que eu anotei aqui. A pontuação não era trabalho mesmo, do Sérgio. Não, mas não, tudo bem, eu tô aqui pra te atacar. Teve mais uma genial também que tu colocou ali, mas enfim, mas tá tudo bem, Henrique, tá tudo ok. Guaranazinho do Amazonas, quando acabar o programa aí, tu toma uma cápsula, vai voltar tudo numa boa. Com relação a esse lance polêmico, eu vou amavelmente discordar de ti, Henrique. É um drible no goleiro fora da área, e aí não tinha mais ninguém, né? Ele tá indo em direção à linha de fundo, concordo contigo, ele não tá indo em direção ao gol, mas ele cata, eu acho que o Potker catava aquela bola e poderia construir a jogada ou até arrematar a gol. Eu acho que o goleiro foi imprudente no lance e pela imprudência cartão vermelho. Mas arbitragem, a gente sabe que é um lance muito complicado, nem sempre eles aplicam a regra. Tem quarto árbitro aí que fica, quinto, sexto árbitro, aquele que fica atrás dos gols, que não vê as coisas também. E quanto à arbitragem, é muito delicado falar, porque o cara tem uma fração de segundo para decidir as coisas, né? Verdade. Mas concordo plenamente contigo, eu não senti como ser a saída do goleiro. Eu só fiquei um tanto que, como eu diria, cabreiro, quando o goleiro reserva começa o aquecimento e não para de aquecer, e não é aquele aquecimento de migué, é um aquecimento com convicção de que, cara, tu vai entrar, então aquece, dá tua vida aí, porque tu já vai entrar. E aí, quando vai para a cobrança de falta, o goleiro sente que tem que substituir. E o zagueiro, se a gente olhar o lance, o zagueiro não olha para trás e já faz o sinal da substituição. Mas é do jogo. Muitos goleiros fazem isso. O meu goleiro um dia vai fazer isso aí também. ainda que eu concorde também com aquela situação de que isso deu uma cancha pro Inter, deu sim, porque já no momento da confusão o D'Alessandro cresce, no momento da confusão o Damião já vem dando braçada em todo mundo, e um único jogador do América vai pro pau, que é o Lua, que parece que realmente estava ali preocupado e imbuído naquela situação de não vou deixar o Inter gostar do jogo, eu vou intimidar os caras também. E aí o Lua vai para um enfrentamento ali, que também não é bacana, a gente não gosta de ver esse tipo de lance, que daqui a pouco pode até estar incitando uma violência e dar algo em alguma coisa errada e negativa. Não, deu, né? Pra gente já deu contra o CRB e nós perdemos o Bill, ponto. Que tá aí, não jogou esse jogo exatamente por uma bobagem dessa. E fez muita falta no jogo de ontem, o Bill. Fez muita falta. Cara, o Bill é o jogador que prende a bola lá na frente, viu, Finkler? No jogo de ontem, e que o Edno foi muito apagado, eu não discordei da escalação do Edno, acho que tinha que ser ele mesmo, porque o Almeida já foi bastante aproveitado aí, não deu muito certo. Mas sim, que o Bill fez muita falta e que talvez a ofensividade do América fosse diferente com o Bill ontem em campo, seria. Sem dúvida. Daria trabalho como o Lua deu, né? Naquele lance do D'Alessandro ali, o Henrique colocou que talvez o D'Alessandro fosse ele depois o goleiro. Eu acho que o zagueiro ainda estava no miolo, mas enfim, naquela faixa de campo só poderia estar o D'Alessandro, porque o Wendel estava saindo para jogar esperando o passe e o D'Alessandro erra aquela bola, né? E o negócio não é o último homem, como explicou não o Henrique. Não é. Na verdade, não é. O jogador tem que estar. E também não é muito direção do gol. Não tem que o jogador não tem que estar naquele cone em direção ao gol. Ele tem que estar partindo para uma situação clara e manifesta de gol. Então, o Juninho não partia para uma situação clara e manifesta de gol. O Pottker, fica a dúvida se ele estava em condições de alcançar a bola que ele lançou na frente. Se ele tivesse em condições de alcançar aquela bola, para mim era clara e manifesta condição de gol. Se ele adiantou demais e o juiz sentiu que ele não chegaria naquela bola em condições de fazer o gol, talvez por isso o juiz tenha dado amarelo. É, exatamente. Aí é a interpretação do árbitro que tem que, aquela fração de segundo, né, para decidir. Sim. Né, não... E outra, pode ter sido também uma vacilada. Também, só para terminar, Henrique. Outra coisa, Finkler, é o seguinte, que o juiz sempre vai apitar a favor do time maior, né? Então aí você levou ferro. Não, e outra coisa que eu pensei que agora, não tinha pensado antes, ele pode ter, de alguma forma, consultado aquele bandeira lá de cima que estava mais perto do lance e que eu não vi como ele se comportou nesse lance, mas em outros momentos do jogo ele se mostrou meio vacilão. Ativo. Teve um ataque do América que o Luan tava assim, mas tava atrasado por tava impedido por 3 dias. O Luan recebe a bola, o Luan ainda dá uns 3 passes até a linha de fundo, consegue chegar na linha de fundo e fazer um cruzamento. Aí que ele vai levantar a bandeira 3 dias depois. Então, assim, vi que ele tava sem segurança nenhuma naquele momento. E talvez tenha acontecido algo no mesmo sentido. O juiz consultou, e aí? O cara deu uma amenizada, talvez. Pode ter sido isso também. Realmente, comentar a arbitragem que tem decidir isso ali na hora é bastante complicado. É bastante complicado e eu acho que não influencia em nada na partida, né? Não influencia em nada. Tá, daqui a pouco o João ia ser expulso e aí o América ia ter que tirar um jogador de linha. Provavelmente fosse até o Edno, né? Porque o Lua tava bem no jogo e normalmente... Provavelmente seria o Edno, né? Que passou em branco e tal. E o Lua tava levando muita vantagem porque ontem ele enfrentou o alemão, não só por isso, o Lua é bom jogador, o Lua é um jogador de qualidade, eu acho que é um cara que tem força, sabe utilizar a força dele e faz gol, vocês já disseram que ele é o artilheiro, né, na Série B, provavelmente pela punição do Bill, né, que senão o Bill teria mais gols que ele, acredito eu, mas é um jogador que ontem também conseguiu levar vantagem sobre o alemão, que é um cara que tá totalmente fora de órbita, né, o alemão, naquele dia que ele, vocês devem ter visto essa cena, todo mundo se emocionou, achou maravilhosa, eu também, o alemão atravessou o gramado de joelhos para agradecer a Deus, naquele momento alguém deveria ter afastado as placas atrás do gol e aberto o portão do estádio pro alemão sair de joelhos do Beira-Rio. Isso seria o mais importante para o Internacional, que tem um problema grave na lateral direita, porque quando não joga o alemão, joga o Vink, que também não encaixa, né? Que é um jogador que até deu uma resposta melhor que todos, eu não vou ser totalmente injusto, mas ontem o Lua, por peraí, sua peraí. Qualidade, fez o que quis com o alemão. O problema de vocês é na direita? Deixa eu te apresentar Felipe Amorim. Lá vem bomba, eu senti. Não, e ontem ele entrou só pra dar esse gostinho. Só pra mostrar o futebol. Que espetáculo. Só botamos na vitrine rapidinho, assim, ó. Ó, tô aqui, né? Aquela, ó, tô aqui. Por aí. Mas, enfim, com relação às outras, as outras observações, às outras ponderações aí, eu concordo. Eu concordei também aqui com o Henrique, né, nessa questão do João. Eu também acredito que o goleiro tenha se lesionado, porque o Pottker é muito forte, realmente. E o choque é feio, o choque é forte, né? Os dois trombam ali, dá toda aquela bronca ali, que a gente até tá comentando aqui. Mas é um lance polêmico que eu acho que fica bem em segundo plano, mediante a toda a qualidade que foi demonstrada durante o jogo. Isso Verdade. Aí não tenho dúvida alguma. Aqui, o ataque do Inter é bem alto, né? É bem alto, ficou bem alto, né? Eu tô vendo aqui o Lima, que era o nosso outro zagueiro, o Rafael Lima e o Lima, né? Família Lima na defesa. O Lima tem 1,82m. Eu, Isso. vendo o jogo, teve uma hora que eu olhava e falei assim, gente, o Lima tá parecendo baixinho perto dos caras. O Lima não, é porque não parece ter altura para disputar no alto com eles. Ah, e uma coisa, nas primeiras ponderações de vocês aí, eu não lembro exatamente quem falou que o Internacional é um time muito qualificado. Tem uma coisa que eu brinquei com o Henrique essa semana até, eu roubei essa frase de um amigo meu que é jornalista aqui, que é do portal UOL, que é o Jeremias Werneck, e eu gostei muito da frase dele. O Inter saiu para caçar baratas com uma 12. O Inter vai se reforça com o Damião, que... Pode ter toda a contestação, o Damião ou o Fernando Torres no Inter, ele só joga bem no Internacional, é bem verdade, né? Porque o Fernando Torres só joga bem no Atlético de Madrid. O Damião no Internacional, é impressionante a maneira como ele encaixa aqui, porque ele sua sangue. Ele até perde muitos gols, ele faz muitos gols, mas ele sua sangue. E isso motivou muito o plantel. E o Inter busca um Camilo que, há bem pouco tempo, era um dos referenciais do Botafogo, que ninguém imaginou que ele viria jogar uma Série B. O Inter busca um William Pottker. Enfim, então, realmente, o Internacional se reforçou e montou um time que precisava entender o espírito da Série B. Naquele momento que nós conversamos no primeiro turno, eu dizia para vocês, o Inter ainda não está encaixado na Série B. O Inter ainda não está situado, que está jogando uma Série B e precisa jogar a competição da maneira e com o espírito que se pede que essa competição se jogue. Então, isso que era o principal temor aqui. Quando veio o Damião, quando o Klaus, que é um menino que veio do Juventude, entrou na zaga e as coisas começaram a acontecer, o próprio Sacha, que é odiado por parte da torcida, mas cumpre uma função tática muito importante pelo lado, as coisas começaram a acontecer. Agora, realmente, é muito difícil competir com um time que monta um plantel que, considerado por algumas pessoas, não por mim, que talvez até brigasse por coisas boas na Série A, né? Sim. Essa questão da zaga do América é um ponto em que eu discordei no início. Assim saiu a escalação, mas eu consigo entender que eu não tenho informações suficientes para avaliar se isso é uma falha do Anderson ou não. Porque eu não sei se o Messias estava em condições 100%, se ele já estava 100% recuperado fisicamente, também em condições de jogo para entrar. Se tivesse, para mim tinha que ser ele. Por quê? Porque a nossa defesa... ela tem apresentado falha na bola aérea na hora da marcação. E o Inter é uma equipe muito forte nessa bola aérea. Eu falei no programa anterior, falei também no grupo do WhatsApp, que o América tinha que tomar essa preocupação contra o Inter. Era, de fato, a jogada que mais me preocupava. E o primeiro gol saiu disso. E os gols que o América toma nessas jogadas aéreas, eles são de falhas meio primárias, sabe? A gente tomou um gol do Elton do Ceará, que é o principal atacante do Ceará e é um cara famoso por fazer gol de cabeça, e não tinha nenhum zagueiro nosso marcando, fica sobrando ali o Pará marcando, o Pará tem 1,60m e sei lá quanto. Então falhas de posicionamento, jogadores que marcam a bola na hora do cruzamento e esquecem. Ontem o Hernandes esqueceu completamente do atacante do Inter, do atacante não, foi o Hernando, né, que fez de cabeça. O Edenilson. Ele esqueceu completamente dele, ele ficou olhando a bola na hora que ele viu. Aí o Pará ainda tenta correr para tentar fazer alguma coisa, coitado do Pará, 1,5m. 1,67m. E aí não consegue. Essa jogada defensiva de bola aérea com o Messias, ela melhora um pouco, até pelo vigor físico e pela altura do Messias. Mas precisa ser trabalhado. Acho que o Rafael Lima, eu tenho enormes elogios para ele. Mas ele precisa ser o cara, ele e o outro zagueiro, eles precisam entender que bola aérea na área, eles têm que marcar o principal definidor de bola aérea do adversário. se é o Damião, tem que estar ou o Lima ou o Rafael Lima no Damião. Aconteça o que acontecer, vai no cara. Tem a falha dos nossos laterais, que aí o Formiga tem, até fala muito isso, que eles deixam cruzar demais, aí complica para a zaga mesmo. Mas a gente precisa definir esse miolo, precisa treinar um pouco mais, precisa abrir o olho, porque a gente tem perdido pontos por gols de bola aérea. Sérgio, quer comentar alguma coisa sem tempo estar calado? É, eu quero. Quero discordar do sextudo. Não precisa, não. Não, só falar um pouquinho aqui do que eu vi. Primeiro, o jogo é aquilo mesmo. Foi um jogaço, mas eu quero chamar a atenção que foi um jogo equilibrado. Os dois times propuseram o jogo, foram para cima em momentos alternados. O América começou fazendo o jogo mais, mas dos 12, 15 minutos ali, o Inter já tomou a dianteira e aí veio pressionando, jogou muito melhor, o América foi acuado um pouco, aí saiu o gol do Inter. Aí saindo o gol do Inter, o jogo muda um pouco, o América voltou a propor um pouco mais, mas aí já não igual aquele início. Aí faz o gol, empata. Aí no segundo tempo, mesma coisa, o América vem, começa de novo tentando colocar. Aí depois o Inter, depois da saída do João Ricardo, o Inter volta a cá. Então, não sei, eu não tenho essa certeza que vocês falaram, que foi porque o João Fesseiro saiu que o Inter veio para cima e tal. Eu não tenho essa certeza, porque o jogo foi assim o tempo inteiro, hora um, hora outro. Então, e chegando ao final do jogo, para mim era muito natural que o Inter, empatando, ia forçar mais de qualquer jeito. Eu até entendo a cera um pouco em cima disso. Agora é o momento que os caras vão ficar aqui, a gente tem que saber ter a tranquilidade para segurar e até sair num contra-ataque, conseguir matar o jogo, mas o Inter vai nos acuar agora. E aí o jogo foi, acabou saindo o gol. Quando o Inter faz o segundo gol, já não dá tempo para o América conseguir fazer de novo o jogo para tentar equilibrar. A gente até teve algumas chances, mas teve boas chances, eu achei. Mas não tem. Concluiu assim, né? não concluiu teve direito. Boas chances, mas não, né, não, o Inter não estava apagado também, né? Continuou o jogo equilibrado. O negócio do João eu acho até que ele não deu uma voadora, né? Ele não rebentou o cara. Mas era para ser expulso, na minha opinião. Não, não dá para fugir muito. Se fosse contra, a gente ia estar xingando, falando, pô, tinha que expulsar e tal. É o último cara. Mesmo que a bola não tivesse indo pro gol, ele deu a cabeçada ali para pegar a bola e fazer o gol, né? Então, não tem muito, não. Quando o juiz não deu, eu falei, opa, beleza. Eu não tenho essa certeza se ele machucou mesmo. Eu acho até, sendo bem cínico... Não, machucar ele machucou. Machucou. Eu vou ser bem cínico. Posso até estar falando besteira, mas na hora, a percepção que eu tive é assim, ó. Putz, agora ele eu tomei um amarelo. Pois é, eu acabei ele de tomar um amarelo. Ele ficou uns 5 segundinhos, aí que ele viu que o jogador do Inter estava caído, que o juiz estava meio... Existe uma diferença grande entre você conseguir ficar em pé e estar na adrenalina de não, eu quero ficar, e bater o baque de que fala assim, não, peraí, eu não vou... Ele não caiu porque ele não se sustentou em pé. Ele caiu porque ele queria parar o jogo, porque ele não podia... Ô Henrique, em direito, como é que chama quando o cara tem, tipo, um passado... Mas isso é futebol, Alisson, não é direito, não. Sim, antecedente, seguinte, é isso que você quer falar? Antecedente. Tá bom, o João Ricardo, meu amigo, o histórico dele pra isso aí... Não, mas aqui, sendo bem cínico mesmo, a impressão que eu tive foi assim, ó... O João pensou, pô, tomei uma amarela agora, nós estamos num momento do jogo que o Inter vai vir para cima, eu vou precisar de segurar a bola, fazer uma serinha e tal, se eu tomar o segundo, fudeu, é melhor eu sair. Então eu vou valorizar, deixo o Leal entrar, vou enrolar aqui um pouquinho e tal. Pode não ser, eu posso estar vendo cabelo em ovo. Eu não acredito que qualquer jogador faria isso num jogo tão importante quanto era aquele e num jogo tão bom quanto estava um jogo daquele. O cara quer bater, o cara quer jogar. O cara não largou isso assim, não. Só pra trazer uma informação, uma vez eu acho que foi até o Arnaldo César Coelho que explicou que se o jogador, por exemplo, o João Ricardo, ali depois ele caiu. E aí ele caiu, o juiz poderia ter dado o segundo ali. De expulsá-lo, E aí, se o jogador cair, ele não pode receber o cartão no chão, né? Então, se ele sair, Parece que isso não é regra mais, não, viu? Tinha isso, mas eu acho que não tem mais, não. Pode dar pro capitão, não? Porque é, não, até onde eu sei, o juiz poderia ir lá e expulsar o capitão. É, mesmo essa de dar o cartão no cara caído, eu acho que não... Antes era regra, você não podia dar o cartão no cara caído, mas ele poderia sim, antes, dar o cartão pro capitão e tava expulso. Mas eu acho que hoje em dia você já pode dar... cartão pro cara caído, sim. Se bobear, pode até chutar. Se me permite só uma observação, eu achei que o João Ricardo ia tomar o cartão vermelho quando ele cai dentro do gol na cobrança da falta. Achei que o juiz ia dar o cartão vermelho. E depois, ele ainda tá flertando com a sorte quando o médico faz toda uma onda pra ele atravessar o campo e sair, não sair estando perto da linha lateral. Ali sim é cera. Né? Ali foi um pouquinho de cera, sim. Ali achei cera também. Eu também tive. No momento que ele caiu, eu falei, puta, vai tomar o segundo amarelo agora por causa dessa bobagem. E se o juiz ficou na dúvida se dava amarelo ou vermelho no primeiro lance, né? Porque tinha essa dúvida, ele poderia ter aproveitado o segundo e falar, agora eu vou resolver. Ah, meu filho, agora não, né? Agora já agora deu, tu aqui, pediu, tchau, neném. Resolveu. Agora tu solicitou o cartão, neném, vai. Sobre a escalação do Lima no lugar do Messias, primeiro, sim, a gente não tem informação de que o Messias está 100%, mas aí eu me pus a pensar, logo no início do jogo mesmo, quando vi a escalação, de por que isso poderia ser uma opção tática. E eu fiquei pensando que esse era um jogo em que tinha uma chance até razoável de que ele fosse ser definido em bola parada, uma falta próxima à área, alguma coisa assim. E aí o Lima também é essa, uma peça importante para bater falta, né? Ainda não se mostrou, não converteu em gol, mas a presença dele lá, a gente já viu ele batendo faltas muito bem, talvez o Anderson pudesse ter optado por ele também por essa razão, não sei. É só algo que eu confabulei antes aqui do jogo. O Lima mas tem uma outra... Pode ir, Sérgio. Não, se não foi porque ele tá lesionado, vocês não acham que ele pelo menos estaria no banco? Ele nem ficou no banco. Não ficou no banco. Eu cheguei na hora do jogo. Esse é o tipo de coisa, é claro que no jogo de ontem ainda foi atípico, porque teve o jogo do Cruzeiro e tal, mas esse é o tipo de coisa que eu gostaria de ver os repórteres depois da coletiva perguntar pro Anderson, e não é perguntar pra ficar atiçando, não é fazer o papel de chato, não, é pra esclarecer mesmo, sabe? Até pro cara dar a chance de responder pra torcida, olha, o Messias não jogou de titular, porque não tá em condições ainda, por causa disso, pronto, resolvia o problema, mas só que os repórteres que costumam cobrir, não vejo fazendo esse tipo de pergunta, que eu não acho nada ofensivo, apesar do Anderson ter um histórico de ser meio bravo com o repórter, mas isso é só transparência é a melhor arma contra qualquer tipo de confabulação. Agora sobre o Lima, ele tem uma outra arma aí, que no América não tem funcionado, que ele é muito bom na bola aérea ofensiva, ele fazia muitos gols de escanteio e tal. Não sei se não funciona, porque a gente não costuma ter bons batedores de escanteio, mas se treinar isso bonitinho aí, melhorou, teve uma fase que ele teve uma fase que o Lima fazia muito gol de escanteio por uns times aí. Bom saber. Aqui, vamos ler comentário, que nós temos uma hora de programa, nós não lemos nenhum comentário até agora. Vamos lá. O Thales Maciel manda aqui um boa noite, fala que gostou demais do jogo de ontem e que ele acha que o América não merecia derrota. Queria a opinião de você sobre três jogadores, Mateuzinho, Renan Oliveira e Felipe Amorim. Sobre o jogo de ontem ou sobre o geral? Sobre o jogo de ontem, eu achei os três apagados e eu não vou criticar o Felipe Amorim, porque ele entrou em campo com 45 minutos. Acho até meio difícil você botar um jogador assim. O que eu achei do Felipe Amorim é que parece que o Cabral tá perdendo cada vez mais espaço no elenco, né? Porque ele entrava muito e agora já não tem entrado mais. Felipe Amorim voltou a aparecer aí. É um jogador que eu não tenho nenhuma simpatia, não acho um bom jogador, mas que por ontem não vou criticar. Mateuzinho, achei que começou ali sassaricando um pouco, mas depois se perdeu um pouco do jogo. O Renan dos três, pra mim, foi o melhorzinho. Eu não critico nenhum dos três, não. O jogo tava muito truncado no meio de campo. Eu não achei que eles atuaram mal, não. Eu não critico nenhum deles. O Felipe Amorim, porque ficou muito pouco tempo, e os outros dois... Agora, eu vi o Renan correndo, gente. Eu achei uma bela partida do Renan. O primeiro tempo eu achei que foi sim, bom. Agora, o Mateuzinho também. O Felipe é porque é muito pouco tempo para avaliar mesmo. Agora, outra coisa também dentro dessa linha que eu falei das perguntas que poderiam ser feitas e que poderiam ser respondidas pelo Anderson, para esclarecer, somente para esclarecer, é a situação do Rui. Não sei se eu que estou mal informado, mas o Rui voltou de contusão. E aí, o que está acontecendo, sabe? Alguém perguntar para ele se é manutenção do Renan, e aí eu não estou entrando se eu discordo ou concordo, aí só pra perguntar mesmo, a partir de agora o Renan é o titular, assumiu a vaga, o Rui ainda não tá em condições, tá em fase de melhorar o condicionamento físico, porque fica um negócio estranho. Tecnicamente pra mim o Rui é melhor, mas aí a gente não consegue entender o porquê que não tá jogando, é só pra esclarecer mesmo. Acho que o América precisa melhorar isso. Boa. O que mais temos? Tem aqui o Adolfo, esses aqui a gente já... Não, esse aqui não. Grande jogo ontem, o empate seria mais justo, mas o resultado foi do jogo. É, e aí ele fala aqui da classificação, que a gente já leu. Tem uma pergunta muito importante aqui, Ivan Henrique, da Tel. Só antes disso, porque o Thales também perguntou se que ele achou que o América não merecia a derrota. O Adolfo também está falando que o empate seria um resultado mais justo. Gente, eu acho que qualquer resultado ali... a derrota não foi injusta. Qualquer resultado que o jogo tivesse, o jogo foi um jogo sensacional. As duas equipes buscando resultado. Qualquer resultado ali teria sido justo. A derrota do América foi justa. Se o América ganhasse, teria sido justo. O empate seria um resultado justo. Jogo bom é jogo assim. Qualquer resultado, ele termina e ele tá certo, ele tá justo. Concordo. A pergunta aqui da Tel, só para contextualizar aí o Jota Finkler, é porque o Henrique não pode mais participar do programa, Jota, das segundas, quartas e sextas, porque ele tem feito aí uma aula intensiva visando o carnaval de Axé Bahia. E aí a Théo tá perguntando, tá mandando boa noite, tá falando que tá atrasado e tá perguntando pro Henrique como que vão suas aulas de Axé Bahia, Henrique. Melhorando a coordenação motora cada vez mais. É o jacaré do grupo, é o jacaré. Boa, boa. É isso aí. Ô Henrique, eu lembrei agora, aquele outro fato tinha me assustado muito, tu ficar 12 minutos no Sport TV esperando o jogo. Isso aí é desesperador, cara. Imbecil, cara. Imbecil, totalmente imbecil. Mas eu confesso que eu também... Isso é o pior, você não sabe. Cinco minutos antes do jogo começar... Meu tio mandou um zap perguntando, vai passar onde? Vai passar no Sport TV? Eu falei, não, hoje não passa no Sport TV, só vai passar no Premier. 5 minutos, é o tanto que eu tava tenso pra ver esse jogo, ansioso, com expectativa. O cérebro não funcionou. O Adolfo manda aqui que o primeiro gol do Inter foi uma falha coletiva de marcação, o Alessandro recebeu sozinho, cruzou sozinho e o Edenilson cabeceou sozinho. Verdade. O segundo foi um gol de jogo. Concordo. Essa fala de deixar cruzar, a gente tem feito. Pode falar? Não, eu só queria ponderar uma situação, porque se o marcador conhece o D'Alessandro, ele jamais espera o cruzamento com o pé direito. Jamais. Ele vai marcar sempre o pé esquerdo do D'Alessandro. E o D'Alessandro acerta aquela bola com o pé direito que não dá nem pra subir no ônibus. Ele é canhoto. Ele tem uma canhota maravilhosa. E aí ele surpreende a marcação, ele surpreende todo mundo quando ele cruza aquela bola com o pé direito. Então, aí eu absolvo o marcador. Mas, com certeza, o espaço que ele tem para girar pelo lado é muito preocupante mesmo. Isso que eu ia falar, Jota, porque pode até ter essa questão da perna direita, da perna esquerda, mas sendo com a perna direita ou sendo com a perna esquerda, um jogador do nível do D'Alessandro não pode ter aquele espaço para a bola de jeito nenhum. É verdade, não, ele gira, né, em cima do marcador, é totalmente lindo. O velhinho ainda dá um caldo, hein, o velhinho, aqui no sul, essa imprensa azul que a gente tem aqui, o problema do Inter sempre é o D'Alessandro, o D'Alessandro é a solução do Internacional, é isso que tem que ficar claro. mas eu vou falar um negócio aqui que você não vai gostar, viu, Jota? Ele é chato pra cacete muito? Jogando bola, velho. Absolutamente. Muito. Ele é argentino. Ele é argentino, mano. Não esquece isso. Ele é muito chato. E ele sabe, né, que ele é chato. Pra camisa que ele defende, ele é muito importante. Ele faz raiva nos outros. Exatamente. O Thales Maciel manda aqui que a participação do torcedor colorado está melhor que da primeira vez aí, ó, Jota. Tá mais feliz, né? Não, mas é que agora eu já tô mais amigo da turma aqui, né? Já é de casa, já tá. Já abriu a geladeira, né? Pega cerveja. Isso, atende o telefone. Maravilha. É, vamos para a Bale Colatina ou vocês querem falar mais algum destaque, puxar alguma coisa? Eu tenho uma outra coisa que eu anotei aqui, que também sobre escalação, e essa eu acho que, para mim, na minha visão, uma falha. É, eu preferia o Zé Ricardo e continuo preferindo o Zé Ricardo no lugar do Juninho. Entendo que jogou uma partida mal na última partida, mas para mim a melhor dupla de volantes nossa esse ano foi quando jogou Hernandes e Zé Ricardo. Os dois se entenderam muito bem. É, o América ganha um pouco mais em saída de bola, com um pouco mais de qualidade. Acho que o Zé Ricardo tem um pouco mais de vigor para marcar ali atrás, apesar do Juninho ser bom na marcação. E aí eu não tô aqui detonando o Juninho não, viu, gente? Acho o Juninho um jogador útil. Isso. O Anderson gosta muito dele. Não é questão de achar um ruim e o outro muito bom, não. É questão de preferência mesmo, que eu acho que a nossa dupla titular tem que ser Zé Ricardo e Hernandes, e espero que um jogo mal não tenha sido suficiente para ele cair no conceito do Anderson. Perfeito, muito bem lembrado. Era um negócio que eu queria comentar também. Para mim também entrava era Zé Ricardo. Não então, quer dizer que o Juninho tenha jogado mal ontem. Não acho que ele jogou mal ontem. Mas Zé Ricardo é a pérola que nós queremos ver, né? Diga, Sérgio. Nós conversamos disso alguns jogos para trás. Eu ainda coloquei na discussão para ver. É exatamente isso. O Juninho deveria ser titular ou o Zé Ricardo e tal. E a gente ainda ficou, não, mas peraí. O Juninho é o titular? Ou, né? Porque ainda estava com uma dúvida. Para mim, isso está cada dia mais claro. Depois que o Juninho voltou, ele jogou todos os jogos. O Zé não. Então, o Anderson tem preferido o Juninho. Sim, mas o Juninho, para você, é o titular do Anderson. E na sua opinião, qual deveria ser a dupla titular? A mesma que você acha. Eu sou Zé Ricardista. Hashtag volta Zé. Muito bem. Cuidado, que é aniversário daqui a pouco, hein, Sérgio? O convite pode... Vai desandar o convite. Ô, invejosa, você pode ir. Vamos lá, Bale Colatina. Vou contextualizar o Jota aqui, Jota. É porque você tem algum treinador do Inter, né? Pode ser até na história recente, que você é loucamente apaixonado, Jota? Loucamente apaixonado seria muito forte, né? Sim. É, mas eu gostei muito, do trabalho, e talvez vocês vão até me vaiar, porque eu sei que aí em Minas ele não foi bem, do Diego Aguirre no Internacional. Ah, não, belíssimo. Eu gostei muito dele. Ele deu muito azar de chegar numa semifinal contra o Tigres e os caras gastarem para aquele jogo 70 milhões de dólares, né? Que foi contratar o Gignac, a mãe do Badanha, até o Donald Trump lá foi contratado pelo Tigres. Eles contrataram todo mundo. Mas o Diego Aguirre não teve a paciência de uma direção que troca ele pelo Argel. Aí então eu vou ao oposto. Se tem um treinador que eu odeio, é Argel. Tamo então, junto. Porque o nosso Sérgio Tavares aqui, Jota, ele é loucamente apaixonado pelo Anderson Moreira, e hoje é aniversário do Anderson Moreira, 46 anos. Então a gente tem até que terminar o programa antes aqui, porque o Sérgio já tá partindo lá pra festa, pra comemoração. Vai cortar o bolo com o Anderson. Isso. Não sou eu que sabe que vai mais aqui, não, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui, Henrique, eu sei que já está estourado o tempo, mas é só porque mais uma anotação que eu fiz também. É, entendo demais o Luan ser um jogador brigador dentro de campo, um jogador que na hora que acontece ali uma confusão com o juiz, ele chega. E é importante que tenha esse jogador. Ele é uma espécie de um capitão sem a tarja de capitão. É, e desse ponto eu não discordo. Agora, o cartão amarelo que ele tomou ontem, achei que o juiz avisou pra ele assim umas duas, três vezes. Assim, nossa. Eu vou te dar cartão, eu vou te dar cartão, eu vou te dar cartão. E ele foi lá e conquistou o cartão amarelo. E num jogo importante desse, graças a Deus ele não virou um jogador expulso, mas num jogo desse naipe, é muito vacilo você tomar um amarelo sem ser uma jogada de jogo e tal. É necessário. Não, e se me permite só observar uma coisa, ele tem um momento que o Hernando bate a cabeça com o Lima, com o Rafael Lima, né? E ele fica pedindo pro juiz dar cartão, Fernando. Foi aí que ele tomou o cartão. Foi ali que ele tomou o cartão, né? É inacreditável o jogador imaginar que o cara vai lá pra cabecear o outro no ar. Não existe. Propositalmente, não existe. Tudo bem que o Hernando é meio patenta, né? Mas não é o caso. O Hernando saiu e ele sai atrás do Hernando, xingando o Hernando na frente do juiz. Aí ele vai e toma o cartão ali naquele momento. E fica brabo, né? Exatamente no momento que ele tomou cartão. E ele fica brabo ainda total, com o cartão. Né? Muito. Ó, duas últimas aqui do Adolfo, perguntando se o Ceará tinha alguma restrição pelo Inter para não jogar ontem. Eu acredito que não, estiver, ela tem que ser velada, né? Porque esse tipo de coisa não é aceito mais, né? Não contratualmente. Restrição alguma, o Ceará rescindiu o contrato com o Inter, não existe nenhum tipo de... Na verdade, acho... vocês vão ficar bravos comigo. Até seria bom que o Ceará jogasse ontem, viu? Não, mas eu acho que nós entramos bem. Era Norberto mesmo. Meu titular ali era Norberto, não era o Ceará, não. Ah, eu botava o Ceará lá pra fazer a lei do ex valer, bicho. Experiência, né? É verdade, né? Tem a lei do ex também. Né? A lei do ex castiga. Tem a lei do ex, mas também tem outra coisa. O Norberto, pra mim também é o titular hoje, é o Norberto. Mas eu esperava, pra mim o Norberto só justifica de ser titular se der mais liberdade pra ele, se ele conseguir atacar mais, porque ele é uma boa surpresa lá na frente. E ele jogou muito preso. É claro que é porque jogou contra o Inter, tem caras mais qualificados ali pra ele marcar e tal, isso prende o lateral. Mas pra jogar preso, talvez fosse melhor o Ceará, que pra mim marca melhor. Não senti ele tão preso não, vi ele recebendo bola no meio até. E o Ceará estaria bem motivado porque a saída dele aqui foi bem intensa, né? Ele brigou. Ele falou mal do Guto e tal. Mas é um jogador que aqui ele passou do tempo, né? O Ceará é um grande baluarte da história do Internacional pelo que ele fez no Mundial contra o Barcelona. Ele parou o Ronaldinho, né? Aquele jogo ele marcou o Ronaldinho de todas as formas e o Ronaldinho tava talvez no seu melhor ano. E ele conseguiu estragar isso com essa saída dele do Internacional aqui, que foi bem conturbada. Uma pena. E a outra que o Adolfo está me perguntando aqui, quem que o América está sondando para a Série A? Sondando para a Série A, eu não sei de ninguém, Adolfo. Ouvi conversas, mas assim, nada muito certo também não, só fofoca por enquanto, de que algumas renovações já estariam sendo encaminhadas. Tá, cinco mas anos. Sondar... Não, não tô nem falando do Ederson, não, falando de jogador mesmo. O Ederson, por enquanto, é só dizer, 5 anos. Mas jogadores têm notícia de que o América já está iniciando agora negociações para renovação e tal, antecipar, não ficar esperando até o final do ano, até bom até para o próprio jogador, né? Já fica mais motivado aí para conquistar esse acesso e estar na Série A no que vem. Vale Colatina, então vamos lá. Voto popular, que foi absolutamente disperso. Tivemos poucos votos essa semana, viu? Os senhores façam um favor de votar mais, foram só 14 votos, mesmo com essa chamada agora ao vivo, e aí nós tivemos 2 votos pro Lima, 2 votos pro Pará, 2 pro Mateuzinho, 2 pro Enderson Moreira, 1 voto pra ninguém, muito bem, e 1 voto pro João Ricardo. O Alisson, você não devia ter votado aqui não, você vai votar só aqui no programa. O vencedor... Não, vou tirar o voto dele aí, ué. O vencedor, não foi o Alisson, tô enchendo o saco. O vencedor... com 4 votos pro Colatina do jogo de ontem, foi o Norberto. Me surpreende esse voto, como sendo o Norberto o pior em campo. O Alisson, já que eu já dei o spoiler do seu voto, em quem você vota? Eu não consegui entender também o voto no Norberto, porque achei que ele, se não foi tão bem, também não foi um ponto fraco. Pela exibição em campo, eu acho que o pior jogador no jogo de ontem foi o Pará. Achei que o Pará ali na parte defensiva e o Pará sempre que encontrar adversários ali mais qualificados, ele vai sofrer um pouquinho na parte defensiva. Mas mesmo ele sendo um jogador que jogou mal ontem, ele ainda tem a minha preferência sobre o Giovani, porque ele demonstra mais vontade. Agora, pelo tanto que eu fiquei puto e pelo tanto que eu acho que me incomoda essa cera do João Ricardo, eu vou votar no João Ricardo. E aqui não tá falando a lógica, não, tá falando a emoção mesmo. Pelo tanto que eu fiquei puto, meu voto vai nele. Henrique. Sérgio Tavares, Colatina. Achei que o Henrique tinha ido pra Sport TV. Tá procurando o jogo lá? Sérgio, Colatina. É que eu te amo, Henrique, é brincadeira. Eu acho que a nossa zaga ali deu aquele vacilo no primeiro gol, mas eu gostei do jogo do Lima, principalmente no primeiro tempo. Acho que ele conseguiu, apesar dessa falha ali, que eu acho que foi coletiva, não culpo ninguém individualmente. Também acho que o Pará foi fraco e tal, mas eu acho que, assim, no jogo inteiro, quem foi um pouco mais abaixo foi o Juninho. E aí, naquela discussão que a gente já teve, que eu acho que o Zé que devia ser o titular e tal, eu vou votar no Juninho. Não acho que ele foi péssimo, mas acho que ele foi abaixo e não era o cara que eu queria que estivesse lá. Muito bem. Eu vou votar no jogador que mais me fez raiva no jogo, tá? Esse é o meu critério de hoje. E vai ficar tudo empatado com o voto aqui. E aí a gente vê se o nosso convidado desempata para alguém ou empata tudo de vez. Mas o cara que mais me fez raiva ontem, apesar do gol, foi o Luan. Se o Luan tivesse feito aquele gol direto, sem trombar a bola no zagueiro, talvez eu não desse o voto para ele, apesar da raiva que ele me fez. Mas já que o gol ainda foi com a ajuda da zaga, meu voto vai no Luan. Pelo amor de Deus, tem uns passos que o Luan dá que eu não consigo entender, não. Tem umas bolas que ele mata cada jogada, cada oportunidade de ataque, que eu fico com muita dificuldade de entender. E aí, é o cara que tem me feito mais raiva no jogo, é o Luan, meu voto pra ele. Tá tudo empatado. Norberto com 1, Juninho com 1. Não, o Juninho tá com 2, né? Você votou no Juninho também, Wallace? Não. Não, não, né? Você votou no João Ricardo. É, você só argumentou sobre o Juninho. Um voto só. E um voto pro Luan. Do América, Jota, quem que você acha que foi pro você ali o pior em campo? É, o Edenilson cabeceia no primeiro gol em cima do... Em cima de ninguém, que ele tá sozinho, O Hernandes... O Hernandes não marca e aí o Pará tenta chegar para tentar disputar com ele pelo alto. O erro do Hernandes é crasso naquele momento. Marca a bola, não marca o jogador. Isso aí na escolinha tu aprende que não pode ser assim. Tá certo. Mas por um lance só, eu acho que até o Hernandes não comprometeu. Mas um jogador que... Bah, e aí eu vou fazer uma bagunça aqui, porque eu vou votar num cara que vocês não votaram. Sem problema. Eu acho que o pior em campo ontem do América foi o Edno. Eu ia perguntar, porque o Henrique falou aí, porque eu não escutei o do Edno no voto da galera, se teve alguém, porque ele foi nulo ontem. É verdade, não teve. Gente, o Edno foi tão apagado no jogo ontem que nem voto pra Colatina ele recebeu. Aí. Mas é um bom voto mesmo. Mas é um bom voto, sim. É um bom voto qualificado. Eu ficaria entre os dois, tá? Luan e Edno. Mas o Luan, ele me faz mais raiva. Não sei porquê. Mas assim, ó, quando eu vi a escalação dos povos, tem o Edno hoje, é um cara experiente, é um cara que tu não pode dar brecha, porque ele tem um arremate bom de fora da área. Então, o Edno, desde a Portuguesa, a gente acompanha. Uhum. Mas ele simplesmente veio ao Beira-Rio ontem pra, sei lá, conferir o jogo e tal, porque ele não deu resposta alguma. Né? Eu acho que ele teve uma chance, né? Teve uma chance que acho que ele isola a bola até, né? Não lembro exato. Não, ele chutou, o goleiro pegou. Ah, até chutou bem, mas uma chance só, né? Ah, é aquela no chão, no final? É. Isso. Não sei se no final. Eu acho que já foi quase no finalzinho, já. É, não, mas aí meu voto é descabido, então, porque ele tem uma chance clara mesmo e mérito do goleiro, né? Enfim. Pô, isso que eu ia falar, viu, Jota? Eu não sei como que é a moral do é Fernandes, é o quê, Fernandes? Danilo Fernandes. Não sei como que é a moral dele aí com a torcida, mas pelos jogos que eu vejo, vocês têm que renovar com esse cara por uns 3, 4 anos aí, que ele é um baita de um goleiro. Gigante, a moral dele é gigante, principalmente pelo ano passado, quando o Inter caiu, ele dava aquelas entrevistas dizendo que o time não parecia ser um time de homens e tal. A torcida entendeu que aquela cobrança dele era muito sadia, mas não era, né? Porque no vestiário complicava, ele criticava os companheiros, né? Mas embaixo das traves, ele sempre deu boa resposta. E ano passado ele ficou 11 rodadas afastado por causa de uma lesão. Lesão no quadril do goleiro, incrível, né? Numa bola que recuaram pra ele, tinha tudo desenhado. E ali eu acho que talvez fez toda a diferença, porque o Lomba tava muito mal ano passado, né? Mas enfim, ele fez uma grande defesa no final do jogo ontem, realmente. E no gol, vocês acreditam que aqui alguns críticos, especialistas, apontaram falha do Danilo no gol? Nossa! Pô, a bola desvia no alemão, né? Meio metro atrás, a bola desviou, não tem a menor chance. E ela sobe e desce muito rápido aquela bola, né? Nenhuma responsabilidade dele com a bola. Nenhuma mesmo. Nenhuma. Concordo. Luan entrou sozinho. Então vamos pro Bala. Aqui, ficou então 0,2 para cada um, é isso? Foram quantos votos? 5, né? Sim. Então 0,2 para cada um. Beleza. Ô, Jota, vota aí no Colatina do Inter. Ah, mas essa é fácil, essa é fácil. O homem de joelhos. O alemão, né? Incrivelmente o pior em campo do Inter ontem. Incrivelmente. Muito bem. O Bala do Jogo, Juninho levou um voto, também não acho que é pra tanto. João Ricardo, 2 votos. Hernandes, 2 votos. E o Luan. Mas isso aí é Bala ou Oscar pro João Ricardo levar 2 votos? E o Luan com 9 votos, 64,3%. Foi o mais votado, até pelo gol, e é o Bala da partida de ontem. Vai, Sérgio. Eu pensei em votar até no nosso grande ídolo Renan Votrio. Mas no segundo tempo ele deu uma caída que é o normal dele. Os jogos que ele joga bem no primeiro tempo, depois ele some e tal. Então acho que ontem ele fez um bom jogo no primeiro tempo, mas depois ele sumiu. Mas é, pensando aqui agora, será que eu vou votar nele? Tá, eu lembrei do Hernandes, que fez de novo mais um bom jogo, e ele vem fazendo bons jogos, sei lá, desde sempre, né? Acho que eu vou votar no Hernandes, voto meio pela campanha, assim. Aham, justo. O Alisson? É, eu gosto sempre de votar em jogador, mas acho que tem hora que a gente tem que valorizar o cara que tá comandando isso aí. E enfrentar o Inter lá com o clima que tinha a partida e com os nossos jogadores, que a gente tem que admitir que são inferiores tecnicamente, conseguir enfrentar da forma como enfrentou, sabe? O Inter vai lá e faz uma substituição entre o Camilo, a gente faz uma substituição entre o Felipe Amorim, e mesmo assim a gente consegue enfrentar. A gente consegue... O esquema de jogo que o Anderson montou é um esquema muito corajoso. Eu tinha minhas dúvidas se ele conseguiria ter essa coragem com o Inter, que para mim é o único adversário dessa Série B com um nível de Série A, né? Que às vezes enfrentar também equipes de Série B de peito aberto assim é mais fácil. Mas o América enfrentou o Inter. Isso dá alguma demonstração de que pro ano que vem, o Anderson, mantendo ali uma boa base do grupo e trazendo outros reforços, ele pode conseguir montar um time corajoso para enfrentar uma Série A. Então meu voto vai pro aniversariante do dia, vai pro Anderson Moreira. Eu já vou te acompanhar, vou votar no Anderson também. E as razões são exatamente as mesmas que você usou. A postura que ele conseguiu imprimir para o time, mesmo dentro de um Beira-Rio abarrotado de gente, contra um time extremamente qualificado, contra o Internacional, mas ele foi lá jogar de peito aberto, jogar futebol. Ele não foi lá para buscar resultado, ele foi lá para jogar futebol. Claro que pensando em resultado, mas para jogar bola, para jogar, fazer seu time jogar como ele botou seu time para jogar. E por essa razão eu também estarei votando no Anderson Moreira. Jota, melhor em campo para você no América. Visão do adversário, tá? É o cara que mais deu trabalho para a defesa do Inter, principalmente nos primeiro tempo, quando naquele momento em que o América mesmo mostrou a postura tipo, opa, estamos aqui e nós vamos te atacar. Foi o Luan. Eu votaria no Luan como o melhor do América no jogo. Muito bem. Então ficou 2 pro Luan, 2 pro Anderson. A galera deu o Luan, hein? É isso? A galera deu o Luan. Meio pra cá. 2 pro Luan, deu 2 pro Anderson e o seu voto bem qualificado também pro Hernandes, mas fica meio pra cada no apanhado do campeonato. E foi muito bom. Talvez eu tenha esses 12 minutos, pelo que você tá me falando, Jota, esses 12 minutos foram importantes pro seu voto no Luan, não? Sim. Ele conseguiu levar muita vantagem, era talvez a jogada mais aguda. E aí eu vou voltar, e não lembro exatamente quem comentou, mas se o Bill tivesse em campo, o Luan ontem teria um parceiro à altura. E aí é também o que eu justifico meu voto, né? Eu esperava mais do Edno mesmo para ele poder jogar com o Luan, que eu achei ontem muito bem no jogo e muito bem jogando em cima aí do erro do Internacional, que realmente é a lateral direita. Era outro jogo com o Bill. E o melhor do Inter, quem foi? Não só pelo gol, mas achei, e ele já vem numa sequência muito boa de atuações, o Edenilson, que é um jogador esplêndido no meio campo. O Internacional precisa fazer todo o esforço do mundo para comprar esse atleta. Ele é do Bolonha, da Itália ainda, né? Bolonha ou... acho que é Bolonha, não lembro exatamente o time dele, que ele tava na Itália, ele já jogou no Corinthians, né, campeão do mundo, aquela situação toda, campeão da Libertadores, e é um jogador que tem uma excelência na saída de bola, ele é muito rápido e ele tem um bom desarme também, então são predicados que eu admiro muito, eu sou volantista, né, eu gosto sempre do volante, e eu acho que o Edenilson tá dando aí ao Dourado... a condição também do Dourado ser um jogador em pleno crescimento também no time do Internacional, ainda que o Dourado seja, acho, talvez o ficha 1 para o Inter vender um jogador esse ano para manter as contas. Né? Uhum. Muito bem, então Edenilson aí, o melhor do Inter na visão. Não sei se vocês têm outra visão, né? Porque é visão de adversário, mas eu gostei muito do Edenilson ontem. É porque o D'Alessandro faz muita raiva, então... Talvez puxe para aí. Tô vendo aqui, ó, só para complementar a informação, ele é do... tá com um contrato com o Udinese. Isso, ele foi emprestado pro Genoa e aí agora tá no Inter. Isso, exatamente. Muito bem. Senhores, temos um programa? Temos. Isso. Ô, Jota, dê suas considerações finais, faz jabá do seu canal, fica à vontade. Show de bola. Tô organizando um conteúdo aqui pra botar no ar. A turma sabe, eu tenho um canal de games aí, especificamente o FIFA, que é o game de futebol mais fantástico de todos, né? Você melhorou na temporada? Melhorei. Tô jogando bem. Tô jogando bem. Que agora trocou pro 18, né? Tá saindo 18 hoje. Né? Então a gente já tá ansioso por ele. Mas é só procurar lá pro canal do J. Finkler. J é por extenso, né? J-O-T-A. E eu vou ter o maior prazer em receber os americanos lá também para se divertir junto comigo. O canal nada mais é do que um espaço de diversão também. Dizer que é um prazer enorme sempre que precisarem aí para a gente poder bater um papo, me chamem. Eu tenho uma satisfação enorme de estar com vocês aqui. Acho muito legal o projeto, já falei isso inúmeras vezes. Parabéns pela qualidade, parabéns pela repercussão aí de chegar, né? Principalmente pela caminhada de chegar aí. É 100 ou 101? Aí eu também fiquei na dúvida, né? Mas, era para ser o centésimo. Era para ser o centésimo, mas saltou. Eu tô guardando o número especial só. Não, eu entendi. Inclusive, quero acompanhar também esse vídeo aí para acompanhar as reações também. Vai ser muito legal. Senhores, foi um prazer inenarrável aí de estar com vocês aqui. É muito bom falar com quem entende, quem gosta de futebol. Isso é sempre um prazer. Ano que vem tem mais, com certeza, viu? Dois joguinhos estão garantidos. Mais dois. Amém. Maravilha. Seu Alisson Fernandes, seu boa noite. Boa noite, Jota. Brigadão. Sua participação aqui, mais uma vez, muito bacana, muito esclarecedora e demonstra que você está antenado porque você fala do América com uma propriedade que às vezes nem os americanos entendem tão bem o América. Só um recado final aqui, gente. Domingo, jogo 11 horas da manhã, não é isso? Perfeito. Jogo sensacional de ir, gente. O América tá fazendo o ingresso a R$10, a meia entrada a R$5. Criança vai. Quem comprar anos. Ingresso vai receber ingresso de criança e também vai receber um ingresso para mulher. E aí o América fazendo uma casadinha aí com o Outubro Rosa, né? Que a gente já tá em isso, 1º de outubro, já começa o mês do Outubro Rosa. O América já entra Exatamente. Com essa promoção. As mulheres não pagarão no dia 1º de outubro. Às 11 horas. Só pra gente deixar claro, Henrique, pelo que eu li, não é tão assim, as mulheres não pagarão a rodo. Cada sócio ou quem comprar um ingresso ganha uma cortesia pra mulher. Então, mas também isso é lá na Independência, até você consegue encontrar os amigos, e se o cara não tiver pegado a cortesia, você pede ele pra pegar pra você e tal. Isso. Não, mas aqui, se você tiver mais de uma mulher, você tá errado também. Não, mas mesmo que você não seja sócio... Você pode ter mulher, sogra, mãe, prima... Aqui. Tá cheiro saco, Mesmo que não seja sócio, a americana que comprar, né? Ela tem que compartilhar a postagem do América falando sobre o Outubro Rosa no Facebook, aí ela vai na sede, pega de graça, mostra que ela compartilhou, ela pega. Então, pronto. Não é só o sócio, não. De acompanhante, não, né? Não é só o plus... Compartilha, então, gente, entra aí no site do América, tá tudo explicado lá, viu? É porque saiu agora no final da tarde, eu não lembro. O principal recado de hoje, gente, é esse. Esse jogo é muito importante pro América. O América passa agora de uma derrota pro Inter, e essas derrotas, a gente sabe, nesse tipo de jogo, com o clima que teve, né, uma final, espécie de uma final antecipada, não pode deixar a peteca cair. A gente pega um adversário que tá crescendo, que é o Oeste, joga de uma forma defensiva, e o América já encontrou dificuldades contra times que jogam retrancados aqui dentro. Então é a hora da gente colocar ali no mínimo uns 8, 10 mil pagantes para conseguir fazer ali um caldeirãozinho Independência para levar o América para cima. Esse time tá merecendo, eu tenho falado isso. A comissão técnica tem merecido o apoio, tá faltando é a torcida comprar mais a briga desse time pra gente levar o time pra Série A. Perfeitamente. Domingo, 11 horas da manhã, é o programa de família, gente, não tem outro não. É o programa pra família, pra levar a criançada toda, pra levar a esposa, pra levar os irmãos, pega quem não tá indo ao campo, arrasta junto com você, vamos encher o Independência, porque o time tá mais do que merecendo. Só pra finalizar, Henrique, eu tô falando demais hoje, mas só pra finalizar aqui, um último recado. É um jogo em que o América tá fazendo campanhas, assim, é um jogo em que o América tem, até o presidente tem soltado aí mensagens falando pra convidar mesmo, pra ir, pro pessoal apoiar o América. Então, a gente que sabe, a gente que frequenta a Independência, a gente sabe que vai ter torcedores ali de Atlético, de Cruzeiro, que vão lá para apoiar alguns, em algum momento podem não apoiar tanto, mas independente disso, gente, a gente tem que conseguir vencer essa barreira e entender que ali, independente se o cara é atleticano, se é cruzeirense, o cara tá indo ver o jogo do América, desde que ele não desrespeite o América, e mesmo que desrespeite, ninguém tem o direito de partir para violência contra ninguém, ninguém tem que se achar o dono do Independência. Então, vamos desde já começar a pensar nisso de uma forma um pouco mais evoluída e entender que ali é um estádio de futebol, quem comprou o ingresso pode entrar. E tá todo mundo ali no mesmo barco. Vamos tentar conviver com um pouquinho de maturidade com isso. E eu acho que dá pra fazer. Dá pra ter uma festa bonita, dá pra ter respeito das duas partes e dá pra América ganhar do Oeste lá e caminhar aí pro acesso. Aí, o Atel já tá falando aqui que vai levar a escola dos filhos dela. Léo, deixa a escola lá, leva só os meninos mesmo. Carteira, infraestrutura, só deixar pra trás. Muito bem. Seu Sérgio Tavares, seu boa noite. Boa noite, galera. Só complementando aí que o Alisson falou, jogaço no domingo, né? 11 horas da manhã. Eu não me responsabilizo por mim mesmo. Mas, o churrasco começa às 5h30 da manhã, Sérgio? O pessoal tá falando de 7h30, mas eu não vou chegar tão cedo, não. Eu vou chegar em cima da hora. Eu tenho a pelada no domingo. Thales, tamo junto, hein? A pelada ainda vai rolar, mas eu chego lá pro jogo. Mas daqui. Faz a preliminar lá na Independência, senhor. Chama o povo pra lá. Não estamos podendo tanto assim, não, meu amigo. Mas aqui. Esse jogo, domingo, é a arrancada do América, cara. Os próximos, sei lá, 7 jogos aí. Pode escrever aí, hein? Os próximos 7 jogos aí, a América não vai perder, não. Tem um Paraná aí no meio, mas vamos com tudo. Nós vamos passar em cima do Paraná também. Pronto. 7 jogos, que é arrancada final. Com esses 7 jogos, a gente chega no acesso. É a reta final pro acesso é agora. Então, a galera tem que ir mesmo. É um horário bom, um preço maravilhoso. O América está bem, está embalado, está jogando bem, está jogando bonito, tá legal de se ver, está divertido. Então, é isso aí, chamar todo mundo que você conhece para ir lá e fazer uma festa legal. Muito bem. Eu já disse que eu tinha para falar no final, era isso mesmo. Tem que ir todo mundo à Independência. Bota um gás na família. A gente sabe que a maior parte dos torcedores americanos são de família americana. Tem sempre aquele tio que já ficou de saco cheio. Ah, não aguento mais o América. Teve aí seus desgostos, especialmente nos anos 2000. Ou quem sabe até um pouco antes. Mas traz ele de volta. Manda ele vim aqui para ver esse América, porque esse América é outra coisa. Esse América tá jogando muita bola e merece totalmente o apoio do torcedor. Mais uma vez, fica aberto o convite para quem quiser participar dessa bagaça aqui. Eu tô devendo, diga. O nosso programa vai ser no domingo mesmo, é isso? Domingo, 8 horas da noite. Eu não garanto minha participação, mas também. Eu garanto a minha não participação, porque eu vou estar em São Paulo trabalhando, então não vai ter jeito, sinto muito. Mas o Alisson toca o barco. Eu sou um profissional, eu faço jus ao grande salário que recebo aqui e estarei aqui domingo, 8 horas da noite. Tá certo, viu? Quem está acompanhando esses 100 programas aí já sabe da sua história. Eu tô igual o João Ricardo falando que não tem cera, né? Tem antecedentes. Quem quiser vir, venha participar. Eu tô devendo um teste com a Georgia, teste de som com a Georgia. Já era pra ela ter participado no programa passado. E agora ficou dela participar desse programa também. E eu tenho que fazer esse teste com ela. Vou ver se eu faço no sábado. Que aí, quem sabe, ela já participa no domingo. Dona Tati Guimarães, estamos te cobrando o ar, sim. Seu Cidinho, larga de ser bunda mole. Vem participar desse programa. E aí, esse domingo, a gente tá de volta, 8 horas da noite. Com sorte para comemorar mais uma vitória do Coelhão. Dessa vez, em cima do Oeste. Certo, galera? Obrigado a todo mundo que ouviu, participou, comentou. Obrigado, Jota, mais uma vez pela vinda. É sempre bom te ver aqui. Você já é de casa, sim. Já pode abrir a geladeira, já pode me zoar. Tá tudo tranquilo, tá tudo bem de casa. E ano que vem, nós com certeza vamos contar com a sua participação aqui de novo. Certo, meus caros? Então é isso. Abraço. Vamos desligar esse link, nós já falamos demais. Abraço. Valeu.